Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Reinaldo Antônio Silva Sobrinho, ele que é coordenador do mestrado sobre saúde pública em região de fronteira, que acontece na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar, né, sobre essa possibilidade de capacitação aqui na região fronteiriça. E é um curso que vem bem a calhar, né, focado justamente em uma das demandas que a gente tem na área pública, que é realmente essa interligação, esse cuidado com a saúde pública numa área trinacional como a nossa. Inicialmente, em nome da UniOeste, nós agradecemos a você e a toda a equipe da rádio pela oportunidade de falarmos desse programa de pós-graduação que foi implantado aqui na UniOeste no ano de 2015. De fato, como você fala, é um programa de pós-graduação em nível de mestrado, ao qual tem o foco de estudar os problemas de saúde pública em região de fronteira. E é uma temática sempre aí que a gente acompanha, porque, por exemplo, temos uma grande população em Foz do Iguaçu, uma grande população na região do Cidade Leste. Em Porto Iguaçu, a população cresceu bastante nos últimos anos e a estrutura hospitalar, no geral, a estrutura de atendimento à população, muitas vezes, não acompanhou todo esse crescimento. Tanto é que a gente tem pessoas, né, procurando atendimento nos diversos lados aqui da fronteira. Vocês trabalham muito com essa questão aí de pesquisas, de desenvolvimento aí de capacidades para trabalhar com esses desafios? Pois bem, bem avaliada a sua parte, essa fala é muito importante. A pesquisa, ela deve, em saúde pública em especial, ela deve se preocupar com os problemas reais ocorridos lá na unidade básica de saúde, nos hospitais, enfim, na organização, programação e, claro, falando de saúde pública, o eixo político das as políticas públicas de saúde são foco das nossas investigações. Nós sempre trazemos, isso é interessante dizer, que uma proposta de mestrado neste programa, ela deve captar essencialmente alguma dificuldade, algum problema de saúde pública ligado aos países da região de fronteira. Como você coloca, nós sabemos que nosso país tem um sistema único de saúde, o qual é gratuito e universal. Também sabemos que há dificuldades nele, ele está já há muito tempo, mas ainda falamos que em implantação. E aquelas pessoas que estão do outro lado da fronteira, tendo a sua condição de vida, a sua saúde, vamos colocar a sua criança adoecida, ele vai, lógico, tentar acessar de alguma forma o serviço com maior qualidade, ou pelo menos pela sua visão de maior qualidade. E isso tem gerado assimetrias em saúde na região de fronteira. Então, de fato, o nosso programa se importa em entender o porquê e o como, o porquê que as pessoas buscam esse serviço de saúde, no seu exemplo, e o como esse serviço deve se preparar para atender essa população flutuante. E muitos dizem, nós concordamos, somos cidadãos de uma fronteira e os serviços deveriam ser mais abertos em ambos os países. Pois é, tem toda aquela discussão, inclusive, sobre maior financiamento, né, para a região aqui de Foz do Iguaçu, enfim. Estamos falando justamente sobre esse mestrado porque as inscrições, elas estão abertas, né? Quem está nos ouvindo agora, gostaria até que você explicasse um pouquinho de para quem é direcionado esse mestrado, como é que faz para se inscrever, quais são as orientações que podemos repassar aqui aos nossos ouvintes. Muito bem. O processo de seleção foi aberto no dia 13 de agosto e as inscrições vão até dia 28 de setembro. O programa está direcionado a profissionais com diploma na área de ciências da saúde. Então, nós podemos pegar desde um dentista, passando por um enfermeiro, por um fisioterapeuta, enfim, todos aqueles que detêm o título de... tem a sua formação na área de ciências da saúde. Mas também é interessante dizer que para as áreas afins. Vou te dar um exemplo prático. Se nós tivermos uma pessoa formada em história que tem interesse em fazer esse mestrado, pode. Lá nós abrigamos também. O único detalhe é que os programas trabalham com o que nós chamamos de área de concentração. O foco, o objetivo central daquele programa. O nosso é saúde pública em região de fronteira. Então, esse historiador, essa pessoa formada em história, deve organizar um projeto de pesquisa que trate de alguma questão de saúde, pode ser na sua perspectiva histórica, que é o nicho de formação, mas olhando para a saúde pública em região de fronteira. Então você vê que isto nós abrimos desse modo, porque entendemos que as outras áreas tendem a colaborar nessa discussão na saúde pública aqui na região de fronteira. É interessante também dizer assim que nosso programa está dividido depois em três linhas de pesquisa, três grandes linhas. A primeira, nós falamos que é a linha de políticas de saúde em região de fronteira. Então, todos aqueles que têm interesse em discutir a questão da política de saúde, da gestão, do planejamento, ele deve procurar na página do programa os professores que orientam ali. A segunda linha de pesquisa trata da epidemiologia e vigilância em saúde. A pessoa direciona o seu projeto para esta área. E a terceira área de atuação nossa, a terceira linha, essa é a palavra, é a saúde e a coletividade, pensando no processo saúde-doença e no cuidado em saúde. Essas, portanto, as linhas para fazer a inscrição. No site da Unioeste tem informações, como é que pode fazer todo esse processo? Perfeito. Aqueles interessados, nossos ouvintes, devem entrar foz.unioeste.br. E ali vai ter uma aba do lado esquerdo, colocando programas de pós-graduação. E vai aparecer lá a Saúde Pública e Região de Fronteira. E o primeiro item na aba editais, estará lá o edital de abertura do processo seletivo, explicando todos os passos. Se você me permite, a primeira passo é fazer a sua inscrição. Tem um conjunto de documentos que deve ser colocado no envelope, trazido junto nesse momento. Importante dizer que deve ser escrito um projeto de pesquisa, ainda que inicial, mas nesse edital tem ali as orientações para tal. Depois o candidato, ele vai fazer uma prova. A segunda etapa, ele vai passar por uma entrevista. Nós vamos avaliar o currículo dele e avaliar o projeto. E nesta composição, nós teremos aí os classificados, salientando que nós temos 13 vagas. É um programa pequeno ainda, são poucos os orientadores, mas são 13 vagas e nós estamos muito feliz com as discussões que tem apontado, porque tem mostrado, como você trouxe, os problemas de saúde pública na região de fronteira. E isso serve para discutir esta fronteira, mas o mais interessante, ela traz luz sobre as discussões, vamos colocar aqui, de trânsito de pessoas e a relação com saúde em diferentes fronteiras, que vivemos mais ou menos os mesmos problemas em diferentes fronteiras aí do globo. E as informações, elas estão detalhadas lá no edital, mas gostaria até que você dissesse aqui aos nossos ouvintes as aulas, como é que elas vão ser, a partir de quando, em que dias de semana, para que as pessoas que têm o interesse já possam realmente se programar. Perfeito, essa é uma pergunta bastante recorrente e fundamental, porque a pós-graduação, ela tem uma tradição de ocorrer as aulas durante o dia. Isso no Brasil todo é uma tendência, e nos dias de semana, nos dias úteis. É diferente de uma especialização na qual é possível adaptar para os finais de semana. Então, de modo amplo, nossas aulas têm acontecido nas terças-feiras, período da tarde, depois nas quintas-feiras, período da tarde e às vezes de manhã, e na sexta-feira, durante o período da tarde. Por que eu não tenho detalhadamente? Porque o calendário ele varia de acordo com as disciplinas que são ofertadas naquele ano. Há um conjunto de disciplinas obrigatórias. Então, essas, como disse, elas ocorrem na terça, na quinta e na sexta. Mas existem aquelas disciplinas que elas são ofertadas como um bônus. O aluno pode fazer mais disciplinas para além daquelas exigidas no programa. E essas dependem da carga horária do professor, da sua organização, do seu plano de trabalho na instituição. Mas nós temos tido, bacana, muitos trabalhadores que têm conseguido fazer o programa, fazendo um acordo ali com o seu empregador, e muitos deles, ao qual agradecemos aqui publicamente, têm entendido o papel da pesquisa no seu próprio local, no local de trabalho, onde o seu, no seu ambiente de trabalho, né? Então, isso tem colaborado com as discussões do Sistema Único de Saúde e também da problemática daquele serviço. Portanto, mestrado, né, em saúde pública em região de fronteira, inscrições aí abertas até o dia 28 de setembro na UniOeste, aqui de Foz do Iguaçu. Agradeço ao Dr. Reinaldo Antônio Silva Sobrinho, que é coordenador desse mestrado, né, pela participação aqui na RCI. Eu sou muito grato, em nome da UniOeste, do nosso colegiado do programa de pós-graduação. Agradecemos mais uma vez a toda a equipe da rádio. Desejamos que a audiência cresça cada vez mais, porque temos acompanhado que os temas são de extrema importância para a comunidade local e regional. Muito grato.